Esta barquiña botos a navegar. Van arrolando as ondas, bailando un valse. Xiran os remos, xiran, entran no mar. Baixo a madeira branda do meu regazo, pra que durma su fago bailar o mar. Vai pechando os olliños que eu non me canso aí de remar. Vai esta barquiña que abre el lado sono vai nos levar. Vai nos levar, vai nos levar. Vai nos levar, vai nos levar. Esta barquiña botos a navegar. Van arrolando as ondas, bailando un valse. Xiran os remos, xiran, entran no mar. Baixo a madeira branda do meu regazo, pra que durma seu fago bailar o mar. Vai pechando os olliños que eu non me canso aí de remar. Vai, vai esta barquiña que ahora el lado sono vai nos levar. Vai nos levar, vai nos levar, vai nos levar, vai nos levar.